devido às pessoas. É um amor tão perfeito que ninguém pode atrapalhar. Mas a vida sempre tem dessas coisas. Faz a gente sofrer, chorar e perdoar. Chega a noite, você não vem. Minha cama fria sem ninguém. E esperando você chegar. E pra sempre eu vou te amar. Não vai embora. O meu coração é que sempre chora. Diga a tristeza pra ir embora. Eu só quero ser feliz com você. Sempre chora. Diga a tristeza pra ir embora. Eu só quero ser feliz com você. E pra cantar comigo, ele, o dono dessa linda canção, chega mais, Jackson Júnior. Deixa comigo, meu parceiro Jefferson Boaventura. Tamo junto, meu irmão. Demora. Chega a noite, você não vem. Minha cama fria sem ninguém. Esperando você chegar. E pra sempre eu vou te amar. Não vai embora. O meu coração é que sempre chora. Diga a tristeza pra ir embora. Eu só quero ser feliz com você. Feliz com você. Não vai embora. O meu coração é que sempre chora. Diga a tristeza pra ir embora. Eu só quero ser feliz com você. Não vai embora. O meu coração é que sempre chora. Diga a tristeza pra ir embora. Eu só quero ser feliz com você, com você, com você. Valeu, parceiro, tamo junto, Jefferson Boaventura.